Autorizado, está em questionamento, chama táxi. Tal da colagem autorizado no 50 graus, 59. Ok, então você mantém a minha escuta e aguarda a uma nova autorização que eu vou conectar. Ok, obrigado. 2810-16, clear to ILS, report established. Roger, clear 72,000, report established, Saudi Arabia. One drone, 6311. No Mike Fox Trot Serra, está autorizado o voo local. Decola nível 050 inicialmente, com curva à esquerda na saída Conde. Aciona no transponder 0197, 11935 a frequência de controle. 00-1935, boa viagem. 1935, obrigado. Alinhamento correto para a acionamento tarde 108.6 e 16 últimos. Controle total 99 no 1 do decola. Total 99 1 no 1, acione 0401. 0401. Acionamento 3102, a pessoa liberar a velocidade em TAP. Negativo, chame mais 312. Total 9911, contato radar passando 1800 pés, saída Momo, Frote, subalto 310. Subindo para o 310 na Momo e Frotti, total 9911. Gorgon 085, pronto, táxi. 163-2B, Campinas, alternativa, 3 horas e 20. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera 108.6. O altímetro marca 1016. 1016, Índia e Alfa, 8.6, ponto de espera, obrigado, valeu. 4299, já foi solicitado junto a Israel, um operador de Singer. Após a passagem do tráfego da Gol e da Guarda, autorizado o posto no 03. Após o suspect, após o passagem do Gol, o suspect acionamento do 4299. Passaria 2223. Passaria 2223 na escuta. Sou Salvador, bom dia, Jet 5891, só para confirmar a possível saída para Guarulhos. Confirma sua rota, por gentileza. Só pensou no 21. Arbor Transição Elétrica. Árvore elétrica, obrigado. Neme 312, reduz a 2209. Está reduzindo 2209. Guedes, Fox Tower Sierra. Agora teria previsão, uma autorização? Guarulhos, 340 está autorizado. Decola da 10, saída da Euleda, EUS. Em EUS, intercepta pêndulo 44, prossegue rota conforme prevista no plano. 5564 no transponder, 11935 a frequência do controle. Se eu, por gentileza, eu poderia repetir a autorização, mas estava pronto para a conta. Claro, da 3663. Está autorizado para Guarulhos, 340 é o nível, decola da 10, saída da Euleda, EUS. Em EUS, intercepta pêndulo 44 e prossegue para... e prossegue conforme rota apresentada. 5564 no transponder, 11935 a frequência do controle. Ativo, antes da gente cotejar, senhora, só uma dúvida aqui. É, nós estamos com o nosso plano para o pêndulo 21. Ok, então eu vou chegar junto à sala S, que foi apresentada com uma CHG, uma CM, escuta, aguardo uma nova autorização. Guardado. 1-8-6-6-3-1. Standby runway located, windy 130 degrees 3 knots. Standby. Zero two five zero five, 1935, uma boa viagem. Ocean S6311, check landing gear, windy 130 degrees, 5 knots, clear to land runway 10. Landing gear down, clear to land runway 10, and S6311. Leta Bridge. Cruzamento correto, para acionamento de táxi 118.6, 1016 na última, pessoas a bordo, por gentileza. Gente. Para táxi, eu sou 4299, está com 89 a bordo, 340, até no Ribeirão. Da camada, tem uma camada em cima da pista, porque aqui nós estamos a 9.500 pés e guardando. Guarda Zulu, é Quinja. 6225, após a passagem do Azul, autorizado por Sino 01. Gente, após a passagem do Azul, autorizado o Chimera 6225. Tower 6311. Sierra, chame para ingresso, Monsete. Bom dia, Azul 42, Natal. Tá beleza, só a pista, você não é 3, não é? Torre Azul 42, não é? 4299, sente, mantém um ponto de espera. 4299. Zulu é Queen, o teto é 1700 pés, mas o teto norte é 1000 pés. Zulu é Queen, está 23 milhas, ainda mantendo 095. Pode baixar um pouquinho se o controle de ação autorizar. Então, Zulu é Queen, desce a 1500 pés. no ajuste 106. Continua na mesma proa? Reporta o Paris na mesma proa do Luan. Mantendo a proa com 1.500 pés, Índia. Ok, vai, Foxtrot, and 1-2-1-9. And just for advice, we have large walker birds on the right side, 2 miles out there, 700 feet. Thank you. Dois, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 3 nós, check trem. Tem checada de pouso 10, aqui na minha pista. Brown, morning, Ocean 663, one run, beginning via Fox Trust with you. Check through on, approved to check for Alpha Juliet, 87. Juliette 4, 07, 3663, para uma nova autorização, está totalmente pronto para a cópia? Prossiga para outra 3063. Está autorizado para Guarulhos, 340 nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elepa, onde intercepta a Zulu 21, com fim, Trive, Papai Charlie Lima. 5464 é o transpondo, 11935 é a frequência de controle. 340 autorizado para Guarulhos, a saída é por nota 10 Arbor, transição Elefa, interceptando o Zulu 21, prossegue até Confins, após Trive e após Papa Charlie Lima. 5564 transpondo, 935 controle. Protegimento correto, chama pronto para o curso. Camarada. Oxilé 6225, acionado todos para o táxi com POB de 90, alternando Goiânia, altura de 4 horas e 30 minutos. Avenida e descida. 18.6, o altímetro marca 1016, tem bom voo, 6225. Muito grato, 1016, Índia Alfa, no ponto para Chama Torre, 18.6, Oxilé 6228. Paulo P3859, copia nessa? 3259, mantendo escuta a guarda cópia. Quem poderia antecipar a saída? Baia Oleda Brito. Coletão, Baia Oleda Ex. Obrigado. Qual o salvador do Chené 6312? 6312, prossiga. Prossegue de Alfa, chamante para Juliette. Alfa. Serra, após o Eco Delta agora à sua esquerda, alinhar e manter o 17. Gol 9085, chama Recife, 125.1, alterna 133.25. 25133325, obrigado, Maria. Está 3663 autorizado, estacionamento de mandato. 3663 autorizado. Papapá, Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, corredor axé, confirma o Sirai Jeff Manaki. Depois de chamar aqui, 304. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta mantém-se em condições visuais, corredor axé no meu pé, confirme. Fui 5, obrigado, senhor, bom dia. Desenho direto, Manati, o Mike Eco Delta. controle Salvador. Muito bom dia, o Azul 4199, 4299, decolou na sua escuta. Azul 4299, contato radar, Boeing Eagle 360, saída da El Leda Brigue. Contato, sobe pro 360 na da El Leda Brigue, 4299. É 225, decolagem autorizada, pista 10, variável com 39. Entendi, autorizada, decolagem 10, 6225. Obrigado. Rodeão 07, fazendo um chamado para pouso. Pode ser, sem a gente manter a posição. Segura, Rodeão 07. Ciente, o Guardião 07, obrigado. 5-19-35, uma boa viagem. Grato, 19-35, Oxiné 625. Foxtrot Serra, decolagem autorizada, pista 17, variável com 3 mais. Para táxi, o TAN 3063, está com 105 a bordo, Galeão 350. 25, contra a decolagem, suborno de 320, saída Momo Nitsa. Ciente para o 320 na saída Momo Nitsa, o chinelo 625. 3859 na escuta. 3859 na escuta. Pronto para uma cópia da nova autorização? Afirmo. Autorizado para Curitiba. 380 nível, decolada 10, saída Arbor, transição Elefa. Hoje intercepta Pesolo 21, prossegue com 5, Sorocaba, Peralta 310. 5011 no transponder, 11935 a frequência do controle. Curitiba 380, decolou da pista 10, Arbor, Elefa, Amplitude 21, com 5, Sorocaba, Peralta 310. Aciona 501, controle 1935, 235, 3859. Proteja mais correto, chama pronto para o curso. 3, Mike, Fox, 7, Serra. E a parte em real, ficando no ponto de espera, torre 7186. A altimetria marca 1016. Baixa de alfa, monitoramento de meia, obrigado. Mike Foxtrot Serra, na saída Conde, a 2.0.000, posso fazer regresso. Ativo, comando à esquerda na proa de Conde, Mike Foxtrot Serra. 0, obrigado. 07, livre frequência, posso fazer regresso. Mas só que você está tudo meu transporte aqui estacionado? Está estacionado agora, 0117. Sente, Mike Foxer. Curvando agora à esquerda na proa de Conde, Mike Foxer. Chinelo 6225, vai efetuar um pequeno desvio à esquerda na proa 260 por umas 5 milhas. Sente, Chinelo 6225, após desvio na proa de Momo. Sente, após desvio, proa de Momo, 6225. Patango Zulu, Eco India, Salvador. Na escuta, India. Vai ter condição de aproximar agora pela sua altitude? Negativo, condição visual zero, eu tô passando por uma camada cruzando 5 mil descida. Qual é a altitude, certo aí? 1700, certo. 1700, você me guiar, eu aproximo. O Zulu Eco India, na proa que o senhor está nesse momento, o senhor vai para o waypoint da rotatória, por 16 milhas nessa proa, a 113 que o senhor está mantendo agora, por 16 milhas, é o waypoint que a gente transfere sobre a torre. Informe quando o visual está pichando o set. Já descendo nessa proa então, um set de 16 milhas, o India. Estimativo, se puder incrementar a razão de descida, ajuda, porque o senhor está numa área de aproximação e de saída dos traços do instrumento. Vamos incrementar. O 1982, essa medicação deve ver chegada mais 2000 pés, o ajuste 1.06. Desce via 2000 pés, o ajuste 1.0, 1.6, gol 1.982. Desce via, cumprida 26 horas da data, 1.982, 1.0, 1.6, vai chegar a mais. Azul 4299, chama Recife, 1.25, decimal 1, alterna 1.33, decimal 2.5. 2.5, 1.33, 2.5, muito obrigado, bom dia. Gol 1888, aciona identificação, desce vias 3000 pés, chegada mar, que é negar 1.06. Siga o Mike Echo Delta. Mike Echo Delta na 20ª milha, confirme. Siga o Mike Echo Delta. 663 aos 22, 1935, uma boa viagem. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, boa, bom dia. TAN 3663, passa 1500 na Arbor, Elefa. TAN 3663, contato radar decolagem, subanil voo 340, saída Arbor, Elefa. 340, Arbor, Elefa, TAN 3663. Tá pro de Arbor, TAN 3663. Pro de Arbor, grato. Zero vai voar até 35 milhas, o Mike Foxtrotia. Sente o Mike Foxtrotia, reporta para regresso. Foxtrotia, obrigado, senhora. Indo 200, pronto, cópia? Pronto. 221 para a vitória da conquista, está autorizado no nível 200, decola da 1.0, sai da Arbor. Elefa, após Elefa procede direto de Vitória da Conquista. 5013, transponda 11935 a frequência de controle. Fala 10, na Arco, Elefa, direto da Conquista, 013, transponda 1935, controle, nível 200, 22, 22. 0, 1, 3, internacional, vem em cima quando plano para o posto 3. 0, 1, 3. O controle poderia informar o ajuste do Eco India? Ajuste 1, 0, no meio do Eco India. Copiou o controle, Zulu Eco India. 1-0, 1-6, copiado. Oxané 6225, chama Recife, 1-25, decimal 45, alterna 1-26, decimal 85. Gente, vai chamar Recife agora em 1-25, decimal 45, alterna 1-26, 304-1-25-1935, boa viagem. 1935, bom dia, Lutero 3304. O Eco Índia saiu da camada, o controle poderia me guiar para a pista? Está visual com a pista, o 17, o Zulu Eco Índia? Está na perpendicular. Negativo, ela tá à minha direita, né? Afirmo, tá a 6 milhas do Lua Quindia. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, tem 3304, embalado Arbor Elefa. Minha direita, Índia. Torre, 1 no 8, decimal meio, Zulu é Quindia. 1-1-8-6. Salvador, mais, posso bloquear? Tá 3304, contato radar decolagem, suba no jogo 380, saída Arbor Elefa. 380 Arbor Elefa, tá 3304. Prossiga o Mike Fox Serra. Autoriza da presente, 065 para Valença ou qualquer livro também que gira com seu controle. Zulu Eco India, reporte final de 3 milhas da pista 97, da livre para 1000 pés. O Zulu Eco India. Reportará 3 milhas do India. Mike Fox Serra, desça a 1500 pés, ingresso corredor forte. 1500, corredor forte. Bom dia, objeto 5811 para Guarulhos, informação de mar. Lobby 5811, mas vamos escutar a guarda. Cópia prepara a Arbor Elefa, por gentileza. Arbor Elefa, guardando. Passando nível 140. Tem a instância 3163, aguarde para a troca de frequência. Guardando. Três milhas da cabeceira da 17, o Eco India. Ajustado, pouso autorizado, pista 17, 120 grau, 7 nós, o Lu é com isso. Tem a Xinja. Autorizado, sinal ILS, é porta estabilizada. Autorizado, sinal ILS, X-Ray, 1982, vai portar estabilizado.